grades de ilusão, onde a pena que cumprimos é a dura escravidão. Escravidão é encoberta, é mascarada, em cima de pessoas que nunca tiveram nada. Todo brasileiro tem o sonho de um dia ter um carro, casa própria e um pouco de alegria. Mas não passa de um sonho que não se realiza, que a tal de previdência não os concretizam. Trabalham, trabalham, dão duro, se tornam aposentados e recebem muito pouco ou então são enganados. E ninguém nada a ver, ou finge esconder, e a lei nada faz, mas nos dá esperança, segurança aos mais fortes, empresários e banqueiros. E eles metem a mão no nosso mísero dinheiro. Ladrão ou baladrão, cidadão é assaltado, enquanto o colarinho branco dá o golpe no estado. Colarinho branco. Os pobres matam e roubam por um mero desemprego, enquanto os ricos o fazem pela ganância do dinheiro. Marginalidade é preta e tem raça, principia da miséria e resulta a desgraça. Não se deixe envolver por essa frase então. Mostre o contrário, pois todos nós sabemos que os maiores bandidos são brancos e são ricos e andam por aí muito bem vestidos. Pena de morte como uma da saída, certamente estariam selando suas vidas. Pessoas destruídas de alta classe social matam e roubam na maior cara de pau, e nunca serão presos, detidos, condenados. Com suas costas quentes e um bom advogado, serão absolvidos de forma injustiçada e andarão por aí como se nada, como se nada tivesse acontecido. Sorridentes estão, pois estão absorvendo. Colarinho branco. Não vamos esconder a realidade, somos escravos do sistema, somos escravos da burguesia, nobreza, elite, alta classe, são assim que são chamados? Não é verdade, eles são a minoria, mas dominam o Brasil, manipulam todos nós de uma forma bem sutil. Classe dominante que explora ignorantes, ignorantes somos nós, que não fazemos nada pra melhorar essa vida que levamos. Não vamos ficar quietos, vamos reivindicar. Eu ouvi e vi promessas na TV que tudo ia mudar, melhorar com novos governos, planos e medidas. Continua a miséria e essa porra dessa vida. Neno e Tukijan tentam relatar a realidade de ontem e de hoje, mas não vamos querer contar a você o que o amanhã vai lhe oferecer. O que vamos fazer para mudar? Será então que podemos esperar? Alguém que seja competente pra acabar com tudo e também acabar com esse absurdo, onde há racismo, ambição e egoísmo, e nós temos que acabar e cuidar com tudo isso, tudo isso. Colarinho branco. Só assim então ficaremos numa boa e ninguém vai ser discriminado à toa, reclamando da vida ou trabalhando em vão, esperando o auxílio do governo, da nação e a corrupção que dominam suas mentes, consideram a plebe um bando de delinquentes. Não acreditam no povo, nem nos seus ideais, eles me dão nojo, pois se julgam os tais. Mas um dia isso terá um fim, e verá que a vida não é tão ruim, mostrando para todos que você é feliz, fazendo da sua vida o que você sempre quis. Criticamos o errado, é assim mesmo. Vocês estão ouvindo do Kijan, MC Nero. Colarinho branco.